usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance e esse é o Fagulha Podcast, um podcast anarquista. Nesse episódio, eu e o Rei Plebe coletamos relatos dos atos que aconteceram no sábado, 29 de maio. Os atos foram chamados contra as políticas de morte de Bolsonaro e Mourão. Eu vou ler um trecho do relato da Deriva Jornalismo do ato em Porto Alegre, que nos dá uma ideia da multiplicidade encontrada nas manifestações do 29 de maio. Sábado, 29M, Porto Alegre. Dezenas de milhares de manifestantes foram às ruas protestar contra as políticas de morte do Bolsonaro, de Mourão, dos 7 mil militares que compõem o governo. A Brigada Militar estimou 30 mil pessoas no ato. Esse foi um dos mais de 200 que aconteceram pelo mundo no sábado. Diferentemente do que se pode pensar e do que se divulga, o ato, grande como foi, não é um dos lados de uma polarização entre Bolsonaro versus Lula, ou Bolsonaro e uma esquerda única. No meio dessas 30 mil pessoas, inúmeros modos de ver a política e de ver o cenário de morte atual, causado pela Covid, pela polícia, pelos garimpeiros ou pelo aumento a cada dia da fome e do sufoco de muitas e muitos brasileiros. No 29M se juntaram coletivos, movimentos sociais, autônomos, grupos de teatro, amigos, lutadores de várias nuances e outras pessoas variáveis no seu jeito de desgostar Bolsonaro. Diversos modos de entender o enfrentamento, de praticar a ocupação das ruas, de se organizar. Aí depois se vocês leem o resto do relato no site da Deriva Jornalismo. E agora a gente convida então vocês a ouvirem relatos de amigos nossos de Porto Alegre, Recife, Belém, Rio de Janeiro, Londrina, Marabá, Vitória, Salvador e Belo Horizonte. Boa noite, amigos e amigas. Aproveito aqui esta oportunidade para conversar com vocês, né, e apresentar um relato a respeito da manifestação que ocorreu hoje, com a intenção de demonstrar o interesse de que o presidente da República seja retirado do cargo imediatamente, né? E o meu relato vai na direção de que, apesar do contexto em que a gente está vivendo, né, a questão da pandemia, do número assustador de morte, a gente vê que a causa principal da manifestação ela é justa, né? É uma atitude de indignação, né? De não aceitar o que está acontecendo, né? Por conta de ser claro o fato e de ser indiscutível o fato de que houve escolhas conscientes por parte do governo, como a escolha de não comprar vacina, né? A escolha de deixar as pessoas à própria sorte, como foi no caso de Manaus. A gente sabe que a intenção lá era fazer o teste a respeito da imunidade de rebanho, né? E que foi infrutífero, foi um desastre, na verdade, com milhares de pessoas morrendo, né? E além disso ainda teve a questão da falta de oxigênio, né? E suficiente para que as pessoas pudessem socorrer, ter o devido atendimento, né? Por conta disso. E a gente vê que há uma tentativa clara também de desviar o debate, né? De desviar a questão principal, né? E para isso a gente vê, por exemplo, a tentativa de implementar debates que tangenciam o centro, o cerne principal, né? E aí surge aquele debate de governadores, a responsabilidade dos governadores, a responsabilidade dos prefeitos, né? A tentativa de dizer que o que foi feito pelo governo federal era uma busca por manutenção de emprego, né? Por manutenção de renda dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente sabe que isso não é verdade, porque o que está colocado às claras é justamente a questão do desamparo da população. E isso se reflete também na questão econômica, né? Na situação econômica pela qual o país se encontra, atravessa no momento. Uma situação de verdadeira penúria, né? Para a população de baixa renda, para a população pobre, para o trabalhador que recebe pouco, né? Um ou dois salários mínimos, a situação está muito, muito complicada. E isso não é apenas reflexo da pandemia. A pandemia apenas agravou essa situação. Ela apenas aprofundou essa situação. Essa situação ela já vem, não é de agora, ela já vem de 2, 3 anos, né? Até mesmo antes deste governo que está aí. No entanto, ele é incompetente, ele se mostra incompetente para tentar solucionar essa situação. E acho que a gente não tem que ficar falando aqui em impossibilidade de realmente solucionar a situação. Falando de fato, pouco importa, né? A gente quer a mudança da sociedade para um outro tipo de sociedade, para uma dinâmica totalmente diferente dessa, que é a dinâmica capitalista. Então, por exemplo, a gente sabe que essa situação econômica se aprofundou por conta da desvalorização da moeda, né? A procura internacional por produtos mais baratos aqui, né? Já que o real está tão desvalorizado. Então, o problema, por exemplo, não é apenas commodity. Antes, a commodity era o principal produto buscado pelas grandes potências econômicas internacionais ou outros países mesmo que precisam desse produto. Mas hoje em dia não é mais isso. Não é só as commodities, né? Também até propriamente os alimentos, né? O gado, os alimentos mais básicos, por exemplo. Na região norte a gente pode falar do açaí, né? O açaí está saindo mais para a área internacional do que sendo vendido aqui para a população ribeirinha, para a população de baixa renda. E a gente sabe a importância que isso tem. E isso causa um transtorno assim imensurável, um problema realmente muito grave. Então não há outra escolha, pessoal, que não a de manifestar, de mostrar indignação, de lutar por uma situação diferente, um governo diferente, uma sociedade diferente e também um modo de produção diferente. É mais ou menos isso que a gente tem para dizer a respeito dessa situação. Os atos do 29 de maio em São Paulo... e falo atos porque você teve um grande ato na Paulista, mas com várias ações no entorno, teve caminhada, teve uma diversidade muito grande de táticas e de blocos. Foi, sem sombra de dúvida, o maior da pandemia. Em termos de tamanho, talvez comparado aos atos pela educação, acho que foi março ou abril de 2019, no começo de 2019, e mostra um certo esgotamento das táticas anteriores de ação via internet e de manifestações a partir de casa, como bater panela ou coisa do tipo. Presença majoritária de pessoas jovens, muitos blocos anarquistas de diversas vertentes, as torcidas que já tinham marcado presença no ano passado, e me parece que, pelo menos no primeiro momento, animam a possibilidade de uma ação mais efetiva contra a sistemática de morte do governo, essa gestão mortífera da pandemia. E talvez para além disso, você teve a presença de muitas entidades oficiais, né, as frentes de partidos e sindicatos como Povo Sem Medo e Brasil Popular, Frente Brasil Popular. Isso preocupa um pouco, né, porque no ano passado os atos das torcidas que começaram na Paulista para expulsar os fascistas que estavam se reunindo, inclusive com bandeira neonazista da Ucrânia em frente à Fiesp, foram deslocados para o Lago da Batata, e isso arrefeceu essa disposição pelo embate. Acho que o desafio agora é um pouco esse, é como manter esse ímpeto, não só de mobilização de rua, mas sobretudo de mobilização de rua, com todos os cuidados devidos, né? Máscara PFF2, higiene, distanciamento é bobagem falar, porque não tem como manter distanciamento em ato. Mas também tem que registrar que assim, a faixa etária visualmente, né, era muito baixa, quer dizer, muita gente jovem, estudante, jovem trabalhador, acho que tanto secundarista como universitário, e considerar que você tem uma pequena, muito pequena, mas já expressiva quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, é animador, né, o quadro dos atos, é um certo alívio, assim, porque não estava mais para aguentar o crescimento das mortes por Covid, a brutalidade policial se intensificando, né? Jacarezinho é um marco, mas assim, essa coisa de rua vazia, né, deixa ela um pouco mais na mão da polícia mesmo, né, que já disputa a rua com as pessoas o tempo todo. Então me pareceu um dia animador com esse senão aí de tentar escapar de uma rotina dos anos, né? Então, por exemplo, a gente teve em 19 os atos com educação, teve em 2020 os atos antifascistas, e eles não pegaram tração, vamos dizer assim, sobretudo por conta de serem capturados por uma certa lógica eleitoral institucional. Mas me parece que existe uma raiva acumulada aí que pode dar algum resultado, né? Eu diria que nesse ponto, mais parecido com os atos em reação à execução do Beto no Carrefour lá de Porto Alegre. Então, acho que se abre um novo campo de luta agora, pensando em contexto pandêmico, né? E o desafio vai ser manter isso vivo, isso animado, tomando cuidado para que os nossos não se contaminem, não fiquem doentes, porque isso é importante também. Para lutar, a gente tem que estar vivo. Mas, sobretudo, ter encerrado esse medo da rua, né? O medo da rua, acho que tem sido a principal arma do bolsonarismo, já que a militância deles, né, enfim, por toda a concepção que eles carregam do que é a pandemia, tem sido bastante atrevida em tomar essas ruas. Então foi um dia importante, no dia do aniversário da Luiz Michel, 29 de maio, e que a gente avance nessa luta aí. Força! Então, eu cheguei no Campo Grande às 10 da manhã mesmo, e a saída da manifestação foi bem pontual. Ela saiu de fato às 10 da manhã, mas muitos grupos foram ainda engrossando as fileiras ao longo do processo, assim, com o deslocamento daquele grupo inicial. Sobre bandeiras de partido, muito forte a presença do PCdoB, embora tivessem uma tímida presença do PSOL, do PT, PCB também vi com muita força, mas a bandeira do PCdoB se hegemonizava, assim, tanto que eles tinham um carro no início da caminhada, e um no fim da caminhada, com bandeiras em riste, né? Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção na manifestação: muitos movimentos de bairros, né? Movimentos de luta por moradia, movimentos do centro ali, 2 de julho, Tororó, pessoal organizado com camisa. Isso me chamou bastante atenção, assim, né? Muitos jovens mesmo, uma galera muito nova nas ruas. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. E eu diria que tem momentos assim que a gente se emociona, né? Foi muito forte. E falas muito fortes, pedindo a saída de Bolsonaro, mas também pedindo vacina, pedindo comida, né? Contra a fome, contra a política de genocídio de um modo geral. Aparece também com menor grau, menor força, como sempre vai ter, né, os pedidos de Lula presidente, mas não foi algo que foi marcante na manifestação. Então me chamou muita atenção essa questão da presença dos movimentos de bairros, me chamou de fato muita atenção, e essa presença de uma juventude muito, muito firme, assim, garotos e garotas muito jovens, né? A sensação, alguns inclusive, é uma massa assim que nem talvez nem tenha mais de 18 anos. E tinha muita gente, né? A Avenida 7 ali ficou bem tomada, né? O pessoal, de certa forma, respeitou o distanciamento em alguns momentos, em outros juntava mais mesmo, aglomerava, mas todos de máscara, né? E enfim, foi forte, assim, foi bem bonito. Eu não vi o encerramento, tá? Eu acabei saindo antes, mas enfim, parece um prenúncio aí de coisas boas que vem por aí, eu acho, né? Só que a gente vive essa contradição, né? Do ir pra rua, aglomerar e se proteger da pandemia. Então, hoje, 29 de maio, esse ato nacional em que a gente, do Sindicato de Professores da Unifesp, juntamente com o Sindicato dos Servidores Técnicos e outros sindicatos de trabalhadores da educação básica, dos urbanitários, movimentos sociais, MST, MAB, os movimentos estudantis, em que unificadamente foram às ruas num ato em defesa da vida, contra o governo Bolsonaro, pedindo fora Bolsonaro, pedindo vacina para todos, trazendo informações que denunciam as medidas e práticas genocidas desse governo, os ataques a direitos, a irresponsabilidade do governo em relação à compra de vacina e às campanhas de vacinação. Então, hoje esse ato ele foi um momento importante e talvez um momento histórico marcante na conjuntura recente, porque foi um momento em que os atos de rua voltaram a acontecer, e voltaram a acontecer nacionalmente, voltaram a acontecer organizado por entidades de classe, por movimentos sociais, e voltaram a acontecer dentro de uma ação unificada e de um consenso sobre a urgência, a necessidade e a coerência em realizar esse ato hoje, nesse momento, com todas as reservas, com todas as medidas de proteção, mas a coerência e o consenso de que precisava acontecer. E aconteceu em Marabá, e foi bonito de ver o ato em um primeiro momento numa grande carreata, com os manifestantes vindo de carro, de carona, de bicicleta, de moto pelas ruas da cidade, depois através da rodovia transamazônica. Então, uma carreata imensa. né, com bandeiras, com carro de som, né, em muitos casos recebendo o acolhimento e a recepção de parte da população, né, que estava nos comércios, que estava nas casas, nas residências, e é claro, recebendo retaliação de outra parte, né, que ainda, de forma inconsequente, responsável, cúmplice da barbárie, apoia esse presidente genocida. Então, ao longo do caminho, a gente também viu muita gente gritando Bolsonaro, mito, e gente em outros carros, mas sempre aqueles grupos reacionários de sempre, né, a classe média conservadora ou empresários, essas coisas. No mais, foi um ato bonito, porque foi um ato animado, e na sua segunda parte, parte final, onde é um momento de concentração final com falas das entidades, né, se pôde ver o colorido da juventude, muita gente de diversos movimentos, de diversas entidades, muita gente a fim de construir essa luta. Então, foi algo animador, algo provocante, algo que pode ser tomado como um marco de um reinício das lutas populares, lutas de massa e de rua contra o autoritarismo e pela democracia no país. Então, a gente saiu muito animado desse ato, e nem a danificação provocada por bolsonaristas contra os outdoors que o sindicato instalou na cidade nos desanimou, porque a destruição dos outdoors criticando o Bolsonaro, né, por parte dos seus defensores, é uma prova de que eles estão desesperados e de que eles sentiram um golpe, sentiram que a população está reagindo contra esse governo. Olá, eu sou Cássio Mota, sou jornalista. Estive ontem na cobertura do ato de 29 de maio no Rio de Janeiro, né, pela Agência de Notícias Presença. Queria aproveitar aí para agradecer o convite do podcast Fagulha, participar dessa reportagem, né, do que aconteceu nesse ato. Mandar um abraço também fraterno para a mídia 1508 e para os companheiros e companheiras do Grupo de Estudos Maria Lacerda de Moura. Sobre o ato, eu tenho assim a minha percepção, né, dos últimos atos. Acho que foi um ato bem mais potente, assim, um ato bonito de ver, diverso, com representantes de vários movimentos, né, a galera de favelas, mães e vítimas de violência do Estado, contra a privatização da SEDAI, luta por moradia, educação, alimentação, vacina e o Fora Genocida, né, que era a grande pauta. Mas assim, todos os movimentos apontando, né, pela vida, né? Então acho que esse que é o grande destaque aí, do ato de ontem. A questão importante também do ato propor uma agenda, isso eu acho que a gente deve destacar, né? Uma proposta, uma visão de futuro, assim, de atos mais frequentes, mais gente na rua, por mais vezes, e a construção de uma greve geral, né? Então, acho que esses são dois pontos importantes que apontam aí para o desenrolar desse 29 de maio, que aconteceu aqui no Rio, mas também aconteceu em várias capitais e outras cidades do Brasil, né? Esse é um destaque. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a questão da repressão ao ato. Não houve repressão truculenta, né, como de costume, porém, houve uma repressão, como a gente fala aqui no Rio, no sapatinho, na ideia. Aí a PM impediu que o ato caminhasse pela Rio Branco, né? Ou seja, Presidente Vargas e Rio Branco, o tradicional trajeto, mas isso aí foi desviado para a Avenida Passos. Então, o ato chega na Carioca e a PM novamente pede para que o ato seja, que o carro de som fique ali, não siga até a Cinelândia. Então, ali já desmembrou o ato ficou desmobilizado, aquele ato que estava bonito, potente, perdeu um pouco de força. E demorou mais alguns minutos para o pessoal começar a se dissipar, né? Tentaram ainda manter o carro de som, mas não deu muito certo. Então, esse registro está em presença, consegui passar, é coisa de povo de rua mesmo, consegui passar na hora que estava desenrolando esse diálogo. Então, resumidamente, a PM impediu o ato de ser o ato que as pessoas gostariam de fazer, que era chegar até a Cinelândia. Então, Esse é um destaque. Outro destaque é, infelizmente, né, a repercussão que a gente tem, a repercussão do ato de ontem, no 29 de maio, hoje, no domingo, 30 de maio, é ridícula pela imprensa escrita, nesse domingo, os principais veículos estão... Quando morrem 2.000 pessoas por dia, não dá a capa inteira para reação, para mim é ser cúmplice do que está acontecendo. Para mim é ser cúmplice não dar a capa inteira para a reação popular de uma sociedade que vem morrendo 2.000 pessoas por dia. É de fato triste e revoltante também, né? Mas não é de hoje, há um certo padrão da mídia escrita, eu venho acompanhando. As pessoas podem buscar aí as datas em que a imprensa escrita deu como notícia 50 mil mortes, 100 mil mortes, 150 mil mortes, 200 mil mortes. É um espaço ínfimo, como hoje, né? 3, 4 linhas, uma chamadinha ali, uma notinha na capa. Quando, na verdade, a gente está vendo a reação do povo brasileiro a uma tragédia humanitária, a um massacre, a um genocídio. Então, eu acho que não dar capa à reação dessa sociedade, dessa população, é ser cúmplice com a situação que a gente está vivendo. E mais, essas capas que davam pouco espaço com 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil mortes, a partir de 250 mil mortes, elas começam a dar mais espaço. Além de não dar espaço à notícia do número de mortes, que é super importante para a população saber, ter consciência da dimensão da pandemia, não mostra a cara do responsável. Em nenhuma dessas capas você tem a cara da pessoa responsável. Aquele que se diz capaz de governar alguém. Porém, quando você tem uma agenda positiva, eles colocam esses mesmos jornais que com 50, com 100, com 150, com 200 mil mortes na sociedade brasileira, não deram a cara. Quando tem agenda positiva de privatização, de atinho que eles fazem, de dar a cara dele. Sorridente, com a família dele ao lado. Então, a gente precisa saber quem está do nosso lado, né? Parece que a imprensa escrita, os principais veículos, não estão do nosso lado. Então, o importante é que há reação, né? O importante é que as pessoas estão se organizando, estão conseguindo ir para a rua, estão conseguindo expressar os seus desejos. E quem conta, né? Com esse estado de coisas, né, cara, que a gente vem vivendo, né? Tem que apoiar esse tipo de movimento, né? Tem que estar junto nesse tipo de movimento, que como eu disse lá no início, é pela vida. Todas as pautas são pela vida. Então, se distanciar disso, ou se omitir, ou ser tímido diante da reação como faz a imprensa escrita brasileira, é realmente vergonhoso, vergonhoso. Mas eu queria mandar um abraço muito fraterno aí a todos os coletivos que construíram esse ato, e aproveitar para convidar também para a construção de novos atos, né? E a presença no ato do Palácio Guanabara, no dia 11 do 6, às 17 horas, contra o genocídio da população negra. Oi, eu sou Tainá, sou antropóloga, sou de Recife. Eu participei ontem do ato Fora Bolsonaro, que aconteceu aqui na Praça do Derby, e que... foi violentamente repreendido pela polícia militar e pelo batalhão de choque do estado, com a alegação de que o ato estava causando aglomeração em um final de semana que o governo de Paulo Câmara cancelou todas as atividades econômicas e sociais por causa do crescente número de casos de coronavírus, que na verdade já vem aumentando há algumas semanas, mas que só agora houve esse decreto mais, acho que como eu posso dizer, mais rígido, mas que na verdade nem é tão rígido assim. Mas enfim, desde a sexta-feira, antes da realização do ato, dia 28, que o Ministério Público de Pernambuco lançou uma recomendação para que os movimentos sociais, os sindicatos e partidos que estavam na organização da manifestação cancelassem o ato por causa do risco de se espalhar o coronavírus. Mas mesmo assim, boa parte dos movimentos que estavam compondo a organização decidiu manter o ato inicialmente de uma forma simbólica, sem sair da Praça do Derby, mas que depois se voltou atrás durante a manhã do ato, se voltou atrás e decidiu fazer a caminhada pela Conde da Boa Vista. No início da caminhada, quando o carro de som que estava acompanhando o ato decidiu sair, a polícia militar impediu e não quis deixar o carro passar. Então, a gente saiu, mesmo sem o carro de som, e continuamos em marcha por toda a Conde da Boa Vista. A organização do ato fez questão, assim, que as pessoas ficassem em filas indianas. Então a gente estava organizados em três filas diferentes, tentando manter o distanciamento entre elas e entre pessoas de cada fila. O uso da PFF2 foi altamente recomendado, e a organização do ato, vereadores da cidade estavam distribuindo a PFF2. Estava tendo também distribuição de álcool 70 entre as pessoas. Tava, o tempo todo, a Comissão de Biossegurança estava passando para fazer recomendações de distanciamento e de utilização do álcool 70 entre as pessoas. E assim, nesse quesito, estava tudo muito organizado. Quase não era possível ver pessoas sem máscara. E quando tinham pessoas sem máscara, os outros companheiros de protesto iam lá e chegavam na pessoa e pediam para a pessoa colocar a máscara. E o pedido era aceito, assim, de forma muito tranquila, sabe? Estava tudo acontecendo de forma muito, muito ok, muito segura em relação ao Covid e tudo mais. E também de forma pacífica. Quando o ato foi chegando atravessou a Conde da Boa Vista e estava chegando na Ponte do Arte Coelho. Na verdade, o começo do ato já estava passando pela ponte do Arte Coelho. A polícia militar fez um fechamento para que o ato não passasse mais. A intenção é que o ato fosse em diante, mas aí, com o fechamento da polícia militar, os manifestantes decidiram não ir mais adiante. Algumas pessoas foram dialogar com a polícia militar, e eles não quiseram esse diálogo, e pouco tempo depois eles começaram a jogar bomba e bala de borracha sem nenhuma desculpa para isso, sabe? Começaram a dispersar as pessoas sem ouvir o diálogo, sem ouvir a comissão de advogados que estava presente no ato, sem ouvir os vereadores e as deputadas que estavam lá também, que tentaram dialogar, mas sem conversa nenhuma. E a polícia militar começou a cercar os manifestantes. O pessoal tentou sair pela Rua do Sol, que é uma rua perpendicular, mas estava chegando mais carro de polícia, então o pessoal teve que recuar para a ponte novamente. E eles começaram a avançar cada vez mais, o número de policiais só crescia. E nisso, boa parte das pessoas, dos manifestantes, já estava dispersando, porque com as bombas, com as balas de borracha, todo mundo se assustou e foi aquela correria. E aí boa parte das pessoas já não estava mais chegando na ponte. Mas mesmo assim, continuou a chuva de bombas para cima da gente. E eles avançando cada vez mais, tanto pela ponte quanto por trás do protesto, que ainda, o final do protesto ainda estava na Cone da Boa Vista, e eles começaram a avançar por trás, e pela Rua da Aurora também, ali ao lado do Cinema São Luís. E o ato estava, quando começou as bombas, a gente tentou manter a calma para tentar dispersar o maior número de pessoas em segurança. Só que a polícia militar sequer deixou que a dispersão acontecesse, sabe? Enquanto a gente tentava manter a segurança de quem estava lá e também tentar fazer com que as pessoas dispersassem, eles avançavam cada vez mais. E eles jogavam o carro para cima da gente, as viaturas da polícia em cima da gente. E eles jogavam, eles vinham com o carro em alta velocidade para o nosso lado, faziam a gente correr e depois jogavam bombas. E aí eles voltavam com o carro na direção contrária, assustando absurdamente todas as pessoas que estavam presentes. Teve um momento durante que ainda estávamos na ponte que tinham trabalhadores passando, porque o centro da cidade tem muitos trabalhadores fazendo compras e tudo mais. É um lugar bastante movimentado. E tinham trabalhadores na hora passando, que não tinham nada a ver com o ato. E a polícia militar sequer respeitou essas pessoas, sabe? E você, tipo, quem a polícia militar tava querendo dispersar exatamente? Porque se não eram pessoas que estavam no ato e eles atiraram mesmo assim, então o que é que eles queriam dizer com isso, né? Mas enfim, acabou que eles atiraram no olho de dois trabalhadores que estavam passando pelo local. Um deles, confirmadamente, já perdeu o globo ocular. O outro também está correndo risco de perder. E atiraram também na perna de outro senhor que também estava passando e que não tinha nada a ver com o ato. E enquanto as pessoas tentavam ajudar, os manifestantes tentavam ajudar as pessoas que tinham sido baleadas, a polícia militar continuava atirando nessas pessoas que estavam ajudando, sabe? Pessoas que não tinham nada, não estavam com nada, só estavam tentando ajudar quem tinha sido machucado. Chegou um momento dessa dispersão violenta que as vereadoras do PSOL, uma vereadora do PSOL e as deputadas das co-deputadas do PSOL daqui de Pernambuco convocaram as pessoas para irem ao Monumento Tortura Nunca Mais, que fica na Rua da Aurora, que era uma forma de ir para um lugar seguro e de lá tentar se dispersar. E aí o ato, que ainda tinha poucas pessoas, foi tentando seguir para a Rua da Aurora. Enquanto isso, a polícia avançava cada vez mais. Eles não deixavam a gente dispersar de forma alguma. A gente estava cercado por todos os lados. Quanto mais a gente recuava, mais eles avançavam para cima da gente. A gente estava 100% sem saída. Assim, por mais que a gente quisesse acabar o ato, por mais que a gente quisesse terminar tudo aquilo, eles parece que queriam que continuasse, sabe? Teve um momento que eu saí da Rua da Aurora porque eu já estava muito cansada de correr. Assim, eu tô com sequelas pós-Covid ainda e eu não conseguia correr mais. E aí a gente tentou, eu e as pessoas que estavam comigo, a gente tentou se dispersar por ruas paralelas à Rua da Aurora. E algumas outras poucas pessoas, assim, tipo, coisa que você conta em uma mão, estavam também passando, tipo, estavam também tentando dispersar por lá. E enquanto a gente tentava descansar para continuar a dispersão, a polícia militar avançava pela Rua da Aurora e quando eles viam, assim, eles passavam por uma rua perpendicular e eles viam que a gente, que tinha gente da manifestação que tava nessa outra rua paralela, independente da gente estar fazendo alguma coisa ou não, a gente tava literalmente, eu tava literalmente sentada no chão, assim, tentando recuperar meu fôlego para voltar a correr. E não importava, eles simplesmente viam que havia manifestantes e eles jogavam bomba, eles atiravam sem o mínimo motivo, sabe? Assim, nunca preciso de motivo, mas foi chocante, assim. Eu já estive presente em atos com violência policial aqui no estado, mas eu nunca tinha visto assim, de uma forma tão violenta e como se os policiais estivessem sedentos por isso, sabe? Parecia que eles tinham ido organizados para fazer isso. Eles já estavam, acho que premeditado, assim, o que parecia, sabe? Que estava muito premeditado e organizado que tudo isso acontecesse. E a gente saiu quando, depois que a gente foi para essa rua paralela à Aurora, a gente conseguiu dispersar, deu para sair, mas ainda assim, ouvindo balas sendo atiradas e bombas também, assim, a gente ficou muito longe do ato, a gente foi dispersando a pé e ainda era possível ouvir bombas sendo jogadas. E mesmo que não tivesse praticamente ninguém mais, sabe? Foi uma coisa muito absurda. Foi cena de terror mesmo, assim, sabe? Depois que o ato aconteceu, algumas pessoas acharam em contas não oficiais da Polícia Militar daqui de Pernambuco, posts, stories da organização dessa dispersão. Assim, eles estavam, aparentemente eles estavam muito organizados mesmo para nos dispersar. E uma das publicações fala que o comunismo não vai passar, que nós temos que recuar. E que, enfim, que quem manda nisso tudo é eles e a gente que teria que recuar. Mas, enfim, aí tem também um post da Secretaria de Defesa Social que mostra que os secretários de defesa estavam, durante o horário do ato, eles estavam monitorando as câmeras de segurança que ficam pela cidade. Ou seja, esse ato foi visto. Eles viram que a ação violenta da polícia estava acontecendo. E mesmo assim, não foi feito nada. O governador Paulo Câmara, depois que o ato aconteceu, depois que toda a violência foi feita, comunicou que a ordem para a ação não veio dele e não se sabe exatamente de quem veio. Ele tirou dele do caminho e simplesmente só falou que os responsáveis iam sofrer represálias, mas aí quem são os responsáveis? Não se sabe quem são os responsáveis por essa ação. É, eu sei que houve afastamento já de quem estava no comando da Polícia Militar, mas é, nada muito certo assim de onde partiu a ordem, sabe? É, e o governo de Paulo Câmara é um governo dito de esquerda, é do PSB, mas que começou a pandemia muito com atitude muito diferente do governo Bolsonaro, mas que agora, depois de um ano, tá sendo tão genocida quanto, tá sendo tão negacionista, apesar de negar que é negacionista, quanto o governo de Bolsonaro. Eu acho que, assim, o saldo desse sábado foi, assim, de muito sentimento de raiva com o governo do estado, com o governo federal, com as polícias no geral, assim. E o questionamento de para quem elas servem, a quem está sendo protegido, sabe? Os interesses de quem está sendo protegido. Para quem serve dispersar manifestantes que estavam atuando de forma pacífica em uma pandemia de um vírus respiratório, atirando balas e bombas de gás lacrimogêneo. Para quem serve acuar os manifestantes dessa forma e que, na verdade, foi ainda uma forma mais insegura ainda de lidar com a dita aglomeração, sabe? Uma aglomeração que estava sendo feita com todo o distanciamento, com o uso de máscaras adequadas, com o uso de álcool 70, e eles dispersam eles dispersaram as pessoas e de uma forma que as pessoas, muita gente estava tendo que tirar as máscaras para conseguir correr, para conseguir ter fôlego, para fugir disso tudo, sabe? Muito a sensação de raiva, de frustração, de impotência com o governo federal e com o governo do estado também, que muita gente esquece que é tão genocida quanto o governo federal, e que essa não é a primeira manifestação que a polícia militar age de forma truculenta com os manifestantes. As duas últimas manifestações que eu tive presente aqui em Recife, que foi um ato no Carrefour, depois daquele episódio de racismo, e o ato do dia 13 de maio, que aqui no Recife aconteceu, na verdade, no dia 17. No ato do Carrefour, a polícia militar prendeu manifestantes alegando que estavam comandando o ato, mas sem nenhuma prova disso e também qual o problema de uma pessoa puxar um ato, sabe? E no ato do dia 17 de maio, a polícia também quis nos impedir de ocupar a rua. Para eles ficar na Praça do Derby, tá tudo certo, mas sair para ocupar a rua já é algo demais. Como eles disseram, a gente não tem o direito de fazer isso. Mas, enfim, é uma sensação muito de raiva, de impotência, e que ainda está reverberando aqui, e que as cenas que que a gente passou ainda estão correndo na minha cabeça o tempo todo. E, assim, foi horrível, muito horrível. E de quem partiu a ordem de para essa ação lá. É isso, obrigada. Em Porto Alegre, o ato Fora Bolsonaro contou com uma adesão massiva. Tem estimativas de mídias independentes que contaram em torno de 30 mil pessoas. Apesar da mídia burguesa não veicular com o devido destaque o que aconteceu ontem, no dia 29 de maio, foi um dia histórico. A população manda um recado do descontentamento com Bolsonaro e com toda essa equipe de genocidas no poder, né? Que levam o povo à morte enquanto tentam salvar e aumentar os lucros dos ricos. Na capital gaúcha, então, teve essas dezenas de milhares de pessoas e teve manifestações também em pelo menos mais 20 cidades do estado. Então, o Rio Grande do Sul deu um recado bastante claro de oposição intensa a esse governo de morte, né? Esse governo que governa só para os ricos e nos deixa aí entregue à morte. Para além da esquerda tradicional, que está sempre presente nos atos e nas manifestações políticas, com diversas pautas, teve uma presença muito grande de pessoas para fora dessa órbita. Então, muitas famílias, pessoas de idade com o devido cuidado, estudantes, secundaristas, universitárias e universitários, trabalhadores de vários setores do serviço público, torcidas antifascistas. Então, Porto Alegre viu a presença de muitos setores da sociedade que não necessariamente fazem parte dessa esquerda tradicional, com interesses eleitorais, né? A presença do campo autônomo e libertário foi bastante grande. Teve muitas bandeiras rubro-negras empunhadas, uma grande faixa rubro-negra da campanha de luta por vida digna, com a seguinte consigna: fora genocidas, exigimos vacina e vida digna. Junto com esse bloco rubro-negro, estavam próximos a torcida do Inter antifascista, do Grêmio antifascista, a Frente Quilombola, ali num campo mais ou menos próximo, né, de alianças, com um viés e com um tom um tanto mais combativo do que outros setores, né, que estavam na organização do ato. E para além dessas 30 mil pessoas, pelo menos, que estavam marchando pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre, muitos e muitas pessoas de cima dos prédios, das varandas das casas, saudavam a manifestação e faziam coro com as palavras de ordem do ato. Fora Bolsonaro, fora genocida, muitas pessoas de todas as idades dando esse apoio das janelas dos prédios. No final do ato, que acabou no Largo Zumbi dos Palmares, os coletivos e frentes de luta que orbitam em torno da campanha de luta por vida digna, como a Resistência Popular, o Ateneu Libertário, a Batalha da Várzea e outros, fizeram uma ação simbólica que consistiu em botar fogo num boneco do genocida que está no poder, né? Isso mobilizou bastante gente na volta e foi bastante potente esse momento, assim. Teve um momento de, vamos dizer assim, uma catarse ali do pessoal, com cantos, com bateria de percussão, com sinalizadores. E se deixasse, a galera já ia começar a botar mais lenha na fogueira ali. E, inclusive, tentou-se colocar algumas lenhas ali, algumas pessoas independentes que estavam na volta. Mas, enfim, foi feito essa ação, assim, foi bem bonito. E esperamos aí que tenha uma continuidade nesses atos, né? E que cada vez mais a gente consiga subir o tom para fazer jus àquilo que está no nosso coração, né? São quase 500 mil famílias de luto. É, o povo brasileiro está com muita raiva, muita, muita raiva no coração, né? Uma raiva digna, por amor aos seus, por ódio aos ricos que nos querem ver indo em direção à morte para continuar com o plano deles. Então, é isso aí, seguimos na luta e vamos para cima. Olha só, fui nas manifestações aqui em Porto Alegre, tinha bastante gente e estava interessante porque, além de ter os partidos, os movimentos organizados, tinha muita adesão das pessoas que estavam, que não necessariamente tinham chegado ali para participar da mobilização, né? Tinha gente vinda de diferentes setores da sociedade, não necessariamente organizados de forma institucional. Eu não sei se fazia muito tempo, devido também à pandemia, que eu não participava, não via uma mobilização, mas fiquei bastante impressionada com a quantidade de pessoas e o engajamento delas. E agora Porto Alegre tem que se preparar, porque na mídia local daqui já divulgaram que o Bibo Nunes, deputado, tinha convidado o Bolsonaro para fazer aquele passeio bizarro de moto com os seguidores motociclistas por aqui. Inclusive, já estavam pensando no itinerário. Então, eu acredito que também seja um momento importante para a gente se mobilizar e rechaçar essa visita, essa presença. Bom dia, pessoal aí do Fagulha, do podcast. Meu nome é João Paulo, sou capixaba, sou militante do movimento de atingidos por barragens e a Betânia tinha me pedido para falar um pouco sobre como foi o 29M aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma longa tradição, né, de manifestação de rua, tiveram várias jornadas aqui nos anos 2000 massivas, das quais eu tive a oportunidade de participar também, 2005, 2011, 2013, muito centrada na questão da passagem e do pedágio da terceira ponte que liga aqui a capital Vitória ao município vizinho de Vila Velha, e é administrada por um conglomerado aí de empresas locais que chama Rodosol, Eco 101 agora. Mas enfim, do sábado, o que eu posso falar é o seguinte: eu participei das reuniões da Comissão de Segurança e de uma plenária do ato. Muita gente esperava uma participação muito menor, mas compareceram cerca, eu acho, sem o risco de exagerar muito, cerca de 5 mil pessoas. Porque além de um ato muito grande, quem conhece Vitória sabe como mais ou menos é. O ato estava descendo a Ponte da Passagem, na Fernando Ferrari, e ainda estava saindo da UFES, então estava bem espichado, porque teve orientação de fileiras também, e ainda tinha uma carreata atrás. A articulação para o movimento foi muito bem feita, puxada a princípio pelo movimento estudantil, né? Na origem era um ato em defesa da educação, então DCE da UFES, as organizações dos IFES, UNE, UBS chamaram a plenária, que foi tomando proporções. Até a semana anterior do ato, muita gente não apostava em 1.000 pessoas. Eu acho que deu muito mais que isso. Eu posso falar um pouquinho sobre como foi a experiência atrás do ato, porque eu cheguei bem em cima da hora da saída, tive um compromisso surpresa antes, aí cheguei lá na UFES umas 4h30, pude ver o ato saindo, e daí eu tive a proporção que realmente estava muito massivo. Agora, teve uma reunião de segurança antes com a maior parte das forças políticas que organizaram o ato e distribuíram tarefas, a maior delas a de segurança, né? Que teria a responsabilidade não só de fechar as vias, garantir a segurança dos que participavam, né? Mas também cobrar as fileiras, uso de máscara, tinha milhares de potes de álcool e gel, que a segurança também ajudou a distribuir e usar durante o ato. Mas atrás, o começo do ato foi meio confuso, porque só estava nós na segurança, né? O ato em si. A guarda municipal chegou quando o final do ato já estava chegando na ponte da passagem. E ajudaram ali na contenção. Quem já fez ato de rua sabe como é que é, né? Atrás, os motoqueiros, muito puto, muitos entregadores. A maioria entendia quando a gente propunha rotas alternativas. Mas sei que durante o ato houveram vários outros princípios de confronto. Sei de ouvir dizer, né? Porque acompanhei o ato todo do final. E pelo que eu ouvi, o papel em dirimir esses confrontos ficou muito por conta da turma das organizadas antifascistas, que fizeram um bom trabalho nesse sentido, né? Não teve maiores incidentes, vamos dizer assim. Agora, acho que fica a lição para as forças organizadas que participaram do ato, da importância da tarefa da segurança e direitos humanos no ato. Muitas forças que estavam presentes não participaram da comissão de segurança, nem pegaram tarefas. Então, acho que é um ponto que a gente discute muito no MAB, a gente tem um método de organizar muito centrado nisso, né, na distribuição de tarefas por responsáveis, e acho que o que a gente tem que amadurecer para o próximo ato é melhorar essa divisão das tarefas, para que as forças se responsabilizem pelo bem andamento do ato, para que a gente consiga, né, com algum método, rodar a engrenagem menor de uma comissão organizadora para uma engrenagem maior, uma comissão de segurança, que consiga distribuir tarefas entre as organizações, partindo do princípio que em todo ato a maior parte do povo é desorganizado. Então só dá para dar tarefa para quem já topou se organizar e para as organizações que têm compromisso com o bom andamento do ato. Eu acho que essas são as reflexões importantes de trazer, espero que seja o primeiro de muitos, que não acabe em 2022, porque o buraco que a gente entrou no Brasil é muito fundo para a gente sair só com uma eleição. Então acho que a gente tem que amadurecer o método organizativo, o método de relação entre as forças, do ampliado espectro político de esquerda que teve presente nas ruas no dia 29M, para transformar o sábado no início de um processo de ascenso de luta de massa, né? Combinando as táticas que a gente já conhece, presença da rua, sabendo que o ano que vem é um ano importante, não tem como escamotear o fato que a eleição não só gera entre o nosso campo, né, certas ações que a gente pode até criticar, mas principalmente do outro lado, né, o lado bolsonarista, que com certeza depois de sábado está muito preocupado com o rumo que o país vai tomar até 22. Um abraço aos camaradas do Sul. Um abraço à turma do Fagulha e um forte abraço a todo mundo que foi para as ruas no 29M. A gente vai precisar de todo mundo, vocês e mais aqueles amigos que não foram daqui para frente. Eu tenho brincado que minha preocupação não é 22, não é eleição. Minha preocupação é 23. Independente de quem ganhe, ainda vai ter muito a ser feito. Um forte abraço, camaradas. Tamo junto. Até a vitória. Aqui quem fala é o Paulo Rocha. Eu sou de Belo Horizonte, participo da Casa Invisível e da Frente Antifascista de Belo Horizonte. É que o ato começou às 10 horas da manhã, concentrando-se na Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade é um espaço bem tradicional da cidade e que há muito tempo vem sendo o espaço de reunião dos bolsonaristas e fascistas por aqui. É importante que se diga que desde o ano passado, a Resistência Alvinegra, que é a torcida antifascista do Atlético Mineiro, começou a puxar inicialmente pequenos atos que visavam confrontar os fascistas que estavam na rua. Em nossa visão, esses atos foram muito bem sucedidos, porque conseguiram fazer retrair essa galera que estava muito confortável fazendo suas ações, né, ocupando praças e etc. Então, diversos coletivos e organizações, incluindo pouquíssimos partidos de esquerda, começaram a se juntar à resistência alvinegra para compor essas manifestações. E a partir disso iniciou-se uma frente ampla e que ficou conhecido como Frente Antifa BH. Então é importante, né, ressaltar isso, que aqui em Belo Horizonte a gente nunca saiu das ruas, né? Éramos poucos, às vezes pouquíssimos. Enquanto isso, grande parte da esquerda se acovardou e resolveu esperar, possivelmente, a ajuda divina para enfrentar o bolsonarismo, quando muito fazendo eventos virtuais ou carreatas. Sobre os atos de ontem, em Belo Horizonte, foram os maiores em muito tempo. Eles chegaram a reunir, segundo algumas estimativas, cerca de 7 mil pessoas. Foi puxado novamente e majoritariamente por articulações autônomas, que se juntaram a essas organizações e partidos que estavam recuados, né? Finalmente eles viram como é importante voltar para as ruas, né? Então o ato ocorreu tranquilamente e talvez até demais. Mas a gente vê que é um primeiro passo, que é preciso ousar mais nas ações diretas, que assim como no Chile e a Colômbia mostraram que é assim que se consegue arrancar alguma coisa, algum tipo de vitória do Estado. Particularmente nos incomoda muito os modos tradicionais e retrógrados dessa esquerda, né? Como o carro de som, algumas organizações que geralmente a gente sabe muito bem quem são, né? Que querem sempre tomar a frente das coisas e dessa vez literalmente, né? Ou senão esse clima que sempre tem de campanha política antecipada. Porém, também em BH a gente vê como positivo esse não sectarismo. Né, que o que a gente vê, na verdade, é que é necessário conseguir disseminar uma maior radicalidade. É o que a gente está tentando agora, disseminar a revolta, tentar construir ainda mais algo que seja cada vez mais radical, cada vez menos mediado por esses partidos e organizações, né? Talvez conseguir dar cabo a uma auto-organização generalizada das coisas e, quem sabe, construir uma greve geral, porque é o mínimo que se pode fazer agora. Então, o ato foi bem massivo, muita gente. Aqui é uma cidade bolsonarista, mas a gente percebe que as coisas vêm mudando, né? A partir do momento que a gente vem fazendo trabalho pela base há alguns anos. Mas a gente percebeu que foi um ato bem plural, com várias forças, sem terra, anarquistas, comunistas, socialistas, antifascistas de forma geral, movimento estudantil, movimento sindical, movimento comunitário. Foi um ato que teve bastante polícia, mas não teve repressão. A repressão foi mais indireta mesmo, com a presença deles lá. De qualquer forma, não impediu de ter a manifestação, de ter as ações diretas. E acredito que a partir de agora é se manter em movimento e manter a chama da revolta acesa. O Fagulha Podcast é uma produção do coletivo Planeta e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares. Nosso site é fagulhacast.noblogs.org. Você pode nos enviar um e-mail em fagulhacast@autoproduzione.net e nos encontrar no Mastodon @fagulhacast, a instância é anarquismo.space, e no Twitter @fagulhap. Paz entre nós, guerra aos senhores.